Rádio Transponda 0263, controle de saída 208, Trip. Baixa em Parapuxa, acionamento na parte 3, Trip 5594. Chamará. Tu confere agora de copa número 2, o papapapá, Sierra Kilo Índia. Alvo 1715, extrema pressão, posição por 7. Aproximadamente 5 minutos, bom, 1715. Para ingresso, Juliette. Passaria do 9809, ingresso Juliette, remota 1-3. Ingresso Juliette, remota 1-3, passaria do 9809. Cargo 6570, pronto, cópia. Afião. 1-2-0-8. 8, 1 nível 390, decolagem da 1-0. Com curva à esquerda, perfil de saída Fuca, Caju, o transponder é o 5125 e o controle 120-8. O nome é 42, decolado aos 46, chame controle na frequência 120-8. 1208, gol no 642, bom dia. Salvador, igual no 607, próximo do ponto 0010. Voo no 607, autorizado a alinhar e decolar, cabeceiro no 0, o vento 090 graus, 072. Livre alinhar e decolar, cabeceiro no 0, voo no 607. Fuca, gol 1642. Papatango Lima Zulu Golf, acione 0155 no transponder. Lima Zulu Golf, acione reporte para táxi. Gol no 804, acione centro Recife, 13325. 3325, gol 1804, obrigado. Índia, eu falo. Just 2000 feet, clear the left banner report 7. 2000 feet, clear the ILS X-ray 10 American 92. Certo, Índia autorizado. São Paulo, Congonhas, o nível 400, via Pernzulu 16, até Brava até Zulu, após conforme rota do ponto. Decolagem da 17, com curva direita, perfil de saída da El Leda, após voa bridge. O transponder é o 51-16 e o controle 120-8. Certo, confirme para o meu, Sierra Kilo Índia. Gente, confirma que a torre então, para o saneamento táxi, se decolagem, torre em 1 na noite, decimal 95, ajuste na 0 no meio, Sierra Kilo Índia. O 607, decolado aos 49, chame controle na frequência 120-8. 208, obrigado, bom dia. Solo Salvador, apta cargo 670 para o funcionamento. Apta cargo 6570, coordenação com equipe de solo, reporte para o táxi. Leonardo Bush, 6577. Paulo Salvador, o azul 4201 para o posto de treinamento 21. A número 2 no setor, tempo estimado de 5 minutos, azul 4201. Vai aguardar o posto de treinamento. Salve Salvador, tem 3597 para táxi 149 a bordo, 5 horas, alterna com fim. São 3517, autorizado até ponte fora da pista 10, via pátio, Índia Alfa, no ponte fora vai chamar a torre, em 1895, ajuste no 0, 16. 10 no meio, autorizado pátio, Índia Alfa, ponte fora, torre 1895, até 3517. 3517, alternativa com fim? Afirmo. Quando leia da ascensão 360, voo no 607. Voo no 715, coordenação com a equipe de solo, reporte para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi. Oi, Salvador, 357, próximo ponto espera da 10, pronto. Então, 3597, autorizado a linha aérea decolar, cabeceira 10, vento 100 graus, 072. Autorizado a linha aérea decolar 10, 3597, bom dia. Salvador, boa noite, 97, portão 612, pushback acionamento. Voo no 897, coordenação com a equipe de solo, reporte para o táxi. Passará para o táxi, voo no 897. Gilete, Romeu, protocópia. Gilete, Romeu, autorizado, voo local, Salvador, Salvador, 500 pés. Decolagem da 17 com curva à direita, litoral sul. Acendo transponder 01, 15 e controle 10028. Quilo Índia, QNH 10, nomeia, reposta no ponto de espera da Papá. Está correto, confirma o POB. Gente, para saneamento táxi de decolagem, chame a torre em 1-9-9-5, ajuste no 0-9-6. Mike Gillette, Romeu. Intensidade 2, clareza 1. Tem 3-1-0 para aprovar, aceita? O Rico 5973. Autorizado Recife via Upper Whisky 58, nível 3-1-0. Decolagem da 1-0 com curva à esquerda, perfil de saída Puca, transição Caju. O transponder é o 5134 e o controle 120-8. Rio 5973, correto, time pronto para pushback e acionamento no pátio 3. America 980, complete final, contact tower 118.95. 118.95, American 980. Alterna Natal. Sente, vai para o táxi, vai para o 577. Vale. Um gol no 7, no 5, 98 a bordo, 3 horas e 50, alterna caminho do táxi. bordo aí? 188 a bordo. Ok, 188. American Line 980, QNH 1016, check landing gear, clear to land, runway 10, wind 090 degrees, 05 knots. Good land, runway 10, American 980, gears down. 897 para o táxi, 187 a bordo, 3 horas e 8, Campinas. Viu a alternativa, o Gol no 897? Campinas. 7, aguarde para o táxi. Aguarde. 96570 como número 2, táxi em frente, Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre. Em 1 na noite, decimal 95, ajuste no 0 no meio. 895 em frente, número 2, Índia Alfa, o Alfa 895. 3325, bom dia. Bom dia. Torre Gol no 7, no 5, pode esperar da 10. Gol no 897, táxi aprovado até a ponte para da pista no 0, via pátio, Índia, Alfa, no ponte para chamar a torre em 1 no 8, decimal 95, o ajuste no 0 no meio. Pátio, Índia, Alfa, lado 895016, gol no 897. Azul 4201, após o Boeing da Gol Livraia, está agora autorizado o pushback e acionamento no 01. É, o Azul 4201 vai, vai ter a necessidade de embarcar um cliente, vai demorar mais um pouquinho. Chame pronto pro push. Obrigado. 980 on the ground at 58, turn your right, contact the ground frequency 121.9. Right turn, ground 121.9, American 980. Torre, saudade, bom dia, pra cargo 670.0. 570, mantendo ponto de espera. Trip 5514 para pushback, acionamento. Coordenação com a equipe de solo, reporte para o táxi, trip 5514. Chamará quando? Salvador Ground, American 980, clear runway 10, taxi. American 980, approved taxi by Alpha, report before taxiway Juliet. Alpha, report before Juliet, American 980. Recife, 1288, alterne 1260. 288, 1260, 3517, bom dia. Bom dia. Juliette Romeu, decola para o presente. Juliette Romeu, autorizada presente, vento 120 graus, 079. Terra Kilo Índia, mantendo ponto de espera para sua aeronave na cabeceira no 7. Está aguardando instante para decolagem. No 7, no 5, decolada 1000, chame controle na frequência do 20, decimal 8. 208, 7, no 5. Fora do solo, Mike Juliette Romeu, a paralela 1. Mike Juliette Romeu, decolada 1000, mantenha para o farol de Itapuã. Chame controle 120, decimal 8. Ruas para o Itapuã, 120, decimal 8, grata até o VNS. CP 5594, 71 na borda, Salvador, alternando 4 horas de autonomia. Autorizado táxi via pátio, Índia, Alfa, na ponte para a China Torre, em 1.8.95, com ajuste na 0.6. Pátio, Índia e Alfa, ponte espera 1895, obrigado. 6, mais direto no meu. CP570, teve decolagem cabeceira no 0, vento 130 graus, 089. Teve decolagem, abre pra casa, vem, 1897, tá pronto, pode esperar no 0. Voo 1897, após rolagem da aeronave da ABSA, o banho da ABSA, autorizado a alinhar e manter a cabeceira. Alinhar e manter no 0, voo 1897. Zulu Golf, livre decolagem de cabeceira no 7, vento 130 graus, 089. Lima Zulu Golf, tentando o helicóptero 500 pés, com o prodo o vertical do farol de Itapuã, na área de frente de decolagem. Salvador, Alta 3153, informação Lima, posição 09, autorização para Galeão, 3153. Só confere agora de cópia, Alta 3153. Agora, a saída pelo ICE é bloco? Passa 2000. Bom dia, para a casa 6570, contato radar, da para Viva 390, vou Ipuca. Ok, salto 390, voo Ipuca, da presente, 6570. Controle Salvador, Mike Juliette Romeu, solicita da presente, já passou o farol de Itapuã da presente e segui sobrevoo na vertical da paralela. Autorizado, Mike Juliette Romeu. Autorizado, abandonando o litoral, Mike Juliette Romeu. American 980, Juliette Gate, 1-1. Juliette Gate, 1-1, American 980. 4-0, saída Arbo. Informa o tráfego na sua posição de 3 horas a 4 milhas. Um Robson 44, mantendo 500 pés no litoral. 540 na Arbo. Estaremos atentos ao seu tráfego do helicóptero Lima Zulu. Autorizado Galeão, nível 340, decolagem da 1-0. Curva direita, perfil de saída. Israel Leda Bridge, o transpondeu 5140, vai prosseguir via Perzulo 1-0. E o controle é para 1-0-2-8, 3-1-5-3. Obrigado, nível 340, Galeão. Israel Leda Bridge, saída, Perzulo 1-0. Pista 10, sua direita, 5140. Então, e o 3208, na 3-1-5-3. 3153, confirma nível, autorizado? 340. Está correto, para puxa e saneamento no portão 09, então 3153. trabalhar no 0906, no 3. Confirme, está no pátio 3, 3053. Está na posição 9. Paciente. Pátio. Quilo Índia, aguarde o de decolagem, a aeronave que decolar da 1-0, tem o mesmo fio de saída com o seu, por gentileza, aguarde 10 minutos. Alinho, mantém cabeceira no zero. Voo 1897, decolar 206, chame controle 1208, bom dia. 1228, voltando 260, aguarde, por gentileza. Bom dia, voo 1897. Bom dia, voo 1897, contato radar, suba para o nível 360, da presença no Veleda. Positivo da presente lida, 1897. Mike X-Ray India na escuta do solo. 514, vento 140 graus, 089, livre decolagem, cabeceiro no zero. Mike X-Ray India. Ok, obrigado. Para o posicionamento azul 4201 no gate 1. Coordenação com a equipe de solo, reporte para o sexo, azul 4201. Tem que coordenar o gate de posicionamento azul 4201. Terra Kilo Índia decolada ao 09, chame o controle 120 decimal 8. 1208, Terra Kilo Índia. Paralé vai subir para patamar. Gente, mais o Leto Romeu. 208, obrigado. Controle Salvador, papapapá, Serra Kilo Índia, Nadael. Papapapá, Serra Kilo Índia, contato radar, suba para o nível 400, saída. 400 na subida da Elsa aqui em Controle Salvador, muito bom dia. O 3554 decolado na sua escuta. 3554, bom dia. Contato radar, suba para o nível 130, vai Conde. Ok, da presente Conde, ascensão 130, 3B. Papel Oeste Romeu, prossiga. Gente, aguarde cópia. O November Oeste Romeu. Lima Zulu Golf, confirme para o Edal por destino. Quatro, dois, pro ideal para o Lima Zulu Golf. Sente, após a árbitro autorizar direto para o destino, informado para pouso. Estimado 1032 para o Lima Zulu Golf, após a árbitro autorizar para o destino. Sente, 1032. Confirme? Salvador, o azul 4201. Prossiga, azul 4201. O 4201, se for voltar pro Finger, tá valendo a autorização? Afirmo. A parte pronta pro post essa, né? O azul 4201. Vai reportar, quando pronto, azul 4201. Salvador, bom dia, passando de 1309, com a posição 320 da Kilo, autorização Vitória da Conquista. Sente número 3, posteria de 9809. Hotel Limatango, confirme o destino. Confirme o destino. Gente, só um minuto, cópia, número 2. Só para November Oscar Romeo, pronto, cópia. November Oscar Romeo, autorizado voo de São Paulo, 500 pés, decolada 17, curva direita, litoral sul, aceno transponder 0154 e o controle 120 decimal 8. Tá correto, confirma o POB, o November Oscar Romeo. 07. Pressionamento do taxi de decolagem, gemia torre em 1.95, ajuste no 0, 1.6. Tele Matango, pronto, cópia. Charlie Matango autorizado, Grupo Zulu Valença, 500 pés, colagem da 1-7 com curva direita, litoral sul, aceno transponder 0143 e o controle 120 decimal 8. Charlie Matango, confirme o PLB. Entrar com essa borda para saneamento táxi de decolagem, chame a torre em 1.95, o ajuste no 0, 1.6. Já 3153 para o pushback, saneamento à posição 9. O 3153 está livre, reporta para o táxi. Livre, reportará para o táxi 3153. Charlie Matango, só confirme o POB? Obrigada. Autorizado a vitória da conquista, nível 180, decolada 1-0 com curva à direita, terceira árvore, após direto destino, transpondeu 5-1-4-4 e o controle